Esqueceu até um dia que vou voltar. Se vou escrever, tá escrevendo. Se vou esquecer, tá esquecendo. Até um dia que vou voltar. Saudade, saudade. saxofone. Saudades. Desde minha terra, só de não. E vamos fazer aqui 5 minutos de trabalho, hein? Saudades, canta aí. Cinco minutos de falta já. Surpresa.